dobrem os sinos, rufem os tambores, soem as trombetas e me sigam, senhores, que anunciem aos ventos a dor que eu trago, pois partiu desta vida o cavaleiro do lago. Passa tão rápido como a noite de uma criança.